lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Capítulo 10 de Mateus, tem uma palavra linda do Senhor, mas ao mesmo tempo uma palavra comprometedora que o Senhor deixou aqui a nós. Mateus capítulo 10, versículo 32. diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Até aí, irmãos. Uma palavra linda, mas comprometedora. De nós, assim que nos convertemos, assim que começamos uma vida com o Senhor, temos uma identificação forte e, vamos dizer, até inquebrável ou invergonhável com o nosso Deus. Quanta gente nos nossos dias estão ensinando e se expondo em televisão, jornais, revistas e mesmo pessoalmente a coisas absurdas. Há coisas absurdas. Eu peguei um pedaço de um programa hoje à tarde sobre, na teoria dos evolucionistas, como os insetos evoluíram. Olha, para acreditar no que eles dizem, nas teorias, bom, tem que ter uma fé muito grande. Eram absurdos, bastava usar um pouquinho da inteligência e ver. Não, mas os insetos não evoluíram desta maneira. Nós sabemos quem fez os insetos, da forma como eles são. A girafa, por exemplo, não ficou com o pescoço comprido só porque ela comia lá nas savanas da África as folhas das altas árvores. Ela ficou com o pescoço comprido, sabe por quê? Porque o Senhor a fez assim. Ainda, por isso eu quero dizer uma coisa, a verdadeira ciência nunca vai ir contra a palavra de Deus. A verdadeira ciência. E quem entende verdadeiramente a palavra de Deus, nunca também precisa se voltar contra a verdadeira ciência. Porque a ciência só vai descobrir o que de fato Deus fez. Aí, irmãos, então eu vejo a questão de identificação. Tem gente ministrando, ensinando absurdos, loucuras. E elas vão às praças. Elas até hoje estão ministrando e ensinando comportamentos impossíveis de uma pessoa de sã consciência aceitar, formas de comportamento, especialmente na área familiar. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Estão entendendo? Há poucos dias atrás, em Porto Alegre, um grupo não mais do que 20 pessoas, não mais, porque tinha um irmão da igreja, estava lá, contou quantas pessoas estavam num ato que chamaram de beijaço. Não sei se alguém ouviu esse... Não ouviram? Beijaço era, então, toda nessa questão de homem com homem, mulher com mulher, levantaram uma bandeira multicolorida, e lá não tinha mais de 20 pessoas, e ocupou mais de meia página da Zero Hora. Teve um evento com mais de 100 mil pessoas, evangélico, em Porto Alegre. Ocupou 3 linhas do mesmo jornal. Nós não podemos ter vergonha de nos expor. Nem vamos também reclamar, nem vamos pedir que os jornais têm que divulgar a fé cristã. Quem tem que divulgar a fé? Quem tem que se expor? No fundo, somos nós. Eu só falo de um fato do que é. A disparidade, Até podemos dizer assim, se a mídia ou a informação toda, ela não é neutra, ela escolhe o que quer colocar lá. Mas nós também não somos neutros. Nós também, como cristãos, nós temos posição bem clara. E a palavra diz aqui para nós nos identificar, mostrar ao mundo a nossa união com o Senhor. Às vezes, eu admito que pode ser mais fácil nós mostrar a nossa identificação com o Senhor, com pessoas do nosso nível, ou pessoas que nós julgamos um nível financeiro ou cultural inferior ao nosso. É mais fácil? Parece ser. Mas e se tu te encontra com uma pessoa que o nível acadêmico dela, estudantil dela, profissional, é muito maior que o seu? Ela precisa tanto da tua declaração verbal quanto a outra pessoa que era mais simples no teu parecer. Eu tenho tido contato, e vocês também têm contato, com todo tipo de pessoa. Com pobres, com ricos, com classe média, com gente estudada, com gente sem estudo nenhum. Todo ser humano precisa de Deus. Por mais que o ser humano tente esconder essa necessidade, e disfarçar essa necessidade, colocar em lugar de Deus pessoas, colocar em lugar de Deus coisas, objetos, dinheiro, nada vai preencher. Há uns dias atrás, morreu uma pessoa famosa, estava com câncer e foi piorando, piorando, e um pouquinho antes de morrer, um homem muito rico, conhecido de gente aqui da igreja, riquíssimo, ele chama o médico e diz para o médico, eu lhe dou 1 milhão para o Senhor salvar a minha vida. Um homem riquíssimo pode chamar o médico e dizer, eu lhe dou 1 milhão. E o médico, sabendo que não tinha mais como reverter o quadro, lhe disse, nada mais eu posso fazer. Tem lugares que você vai ter que ir, só você e Deus. Nada vai substituir Deus, nada vai comprar aquele lugar que é de Deus. Não tem também como comprar saúde, não tem como comprar um milagre, não tem. Mas a sua unidade, a tua união e identidade com o Senhor, essa precisa ser forte. Quantos irmãos aqui têm ido a médicos? E durante o tratamento, muitos ficam curados pela obra de Deus. E eu sei de muitos irmãos que chegam lá e dizem, doutor, estou curado. Então vamos fazer um novo exame. Tá bom, vamos fazer. E vai lá e comprova a cura. Aí os irmãos têm dito, doutor, sabe quem me curou? Foi Jesus. Os médicos às vezes ficam meio com aquele sorriso amarelo, aquele sorriso um tanto de incredulidade. Mas nós temos dado testemunho a eles. Outro dia eu fiz um pequeno tratamento aqui na boca, um implante. E aí as moças que estavam preparando, antes do médico chegar, o cirurgião, elas estavam ali preparando, me botando aquele pano que eles botam para ficar só a boca de fora, né? Para a gente não enxergar nada. E eu estava ali dando um testemunho sobre a tua irmã que foi curada de um câncer. A irmã dela mora em São Paulo. Ela veio aqui dar o testemunho um dia. E eu estava dando testemunho ali para as moças, as ajudantes do médico. E de repente entra o médico e ele ouviu a conversa. E ele perguntou, de quem tu está falando? E eu disse, da Bia. Eu conheço ela. Nós já trabalhamos em questões profissionais juntos. E aí continuei dando testemunho para esse doutor, que é um homem que é professor nos Estados Unidos, é professor lá na Europa, na Suíça. Alguém tem que testemunhar, alguém tem que abrir a boca para todos os níveis sociais. Então, aonde Deus te coloca, aquela pessoa que passa no teu caminho, é a oportunidade para você dizer algo de Deus, algo aqui da sua igreja, porque você tem confiança em convidar as pessoas para virem aqui. Você não tem confiança nisso? Pode confiar. Você pode saber que igreja você está. Tanto que hoje, almoçando, alguém completamente estranho a mim fez o convite. É assim. Ah, mas pastor, num restaurante não é lugar. Tem algum lugar proibido para convidar alguém? Não. Qualquer lugar é lugar. Na nossa questão de nós manifestarmos a nossa identidade, a nossa confissão para com Jesus. É claro que às vezes, também eu admito a nossa fraqueza, nem sempre é tudo vitória. Às vezes Deus criou a oportunidade e nós silenciamos. Nós, por alguma questão de medo interior, ficamos intimidados. Se você já se intimidou de falar de Jesus, falar da sua fé, falar inclusive da sua igreja, porque aqui está o Senhor agindo entre nós. Se você já se intimidou, eu não vou te condenar. Eu quero, pelo contrário, te encorajar. Eu não sou um pregador de condenação. Eu sou um pregador que ajuda as pessoas a crerem e se levantarem. Pois vocês lembram do apóstolo Pedro? Quando a questão ficou muito pesada, quando vieram prender Jesus, naquela noite levaram então Jesus preso. Inicialmente Pedro se colocou como muito valentão, até deu uma facada numa pessoa. Mas logo depois ele foi se aproximando lá do palácio onde Jesus estava sendo interrogado, estava sendo humilhado. E uma moça reconheceu Pedro e disse, ah, tu é um deles. E a primeira coisa que ele disse, não, tu é sim, tu é galileu, o teu sotaque te denuncia. Não, eu nem conheço esse homem. E pela terceira vez a menina dizia, sim, tu és. E todo mundo naquele pátio ouvindo aquela conversa. E diz na palavra que ele começou a espraguejar. Se fosse você, o seu amigo fizesse isso contigo, seu amigo, hein? Na hora que tu mais precisou dele, ele diz, eu nem te conheço. Essa pessoa ainda teria lugar no teu coração? Difícil, né? É difícil, não vamos se colocar aqui como super crente, não. Na hora da maior angústia, do maior aperto, o teu amigo, a tua amiga, disse, não conheço. Pois o Senhor, mais tarde, dias depois, encontra o Pedro. Tenta imaginar a cara do apóstolo. Qual o sentimento? Vergonha. Se fosse eu não sei o que eu ia fazer, mas se nós estivéssemos, tipo a mesa da Santa Ceia, estivéssemos lá, eu acho que eu ia entrar para baixo da mesa. Se fosse aqui no culto, e Jesus estivesse pregando, e eu fosse o Pedro aí, tudo que eu preparei para o Senhor, que eu disse que não o conhecia, eu acho que conforme o Senhor ia pregando, eu ia descendo assim para a cadeira. Entende o que eu estou dizendo, né? De vergonha, o que foi que eu fiz em não me identificar com aquele que me ama? De não me identificar com aquela pessoa que morreu por mim? Pois o Senhor perguntou ao Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro disse, sim, Senhor. Posteriormente, novamente o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? E o Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? É como se fosse assim, tu me amas mesmo? Sim, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes o que foi dias atrás. O Senhor precisa também da certeza que nós o amamos. Nós precisamos de certezas de que as pessoas nos amam. A sua esposa, ela te dá evidências de que te ama. O seu esposo te dá evidências. E isso vai criando uma certeza. Por exemplo, quando dois jovens se amam, eles chegam ao ponto de terem tanta certeza que casam. Ninguém vive sem certeza. E ninguém convive com outras pessoas sem certeza. Se você, por exemplo, não tem certeza. Ah, eu não sei, essa pregação aí não é bem assim, não é bem assado. Se essa certeza Deus não põe no seu coração, daqui um tempo você vai embora. Você vai procurar outro lugar que te gere certeza. Mas se você tem certeza que está sendo dito aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu tenho certeza. E vocês, irmãos, têm certeza que é aqui mesmo? Amém, é isso aí, porque nós precisamos dessa certeza e essa identificação com pessoas, nós precisamos de identificação com lugares. E aí o Senhor disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Espada significa luta, significa divisões. Muitos de nós, quando assumimos Jesus de verdade, pessoas se afastaram de nós. Houve então uma divisão, não por erros nossos, mas uma divisão causada pela palavra de Deus. E desta não tem como fugir. Eu já disse uma vez, não dá para crente cantar a música do Roberto Carlos. Sabe qual a música? Uma antiga que ele dizia: eu quero ter 1 milhão de amigos. Não dá, irmãos. Porque primeiro que ninguém tem 1 milhão de amigos, né? E não dá esse 1 milhão de amigos no sentido, eu quero ter todo mundo comigo. Eu quero agradar todo mundo. Eu quero então, ainda que tenha que retroceder, dar algum passo na minha fé, mas de maneira que ninguém fique descontente comigo. Eu quero acomodar as coisas. Não dá. Quando nós temos Jesus, nós temos paz interior, mas nem sempre conseguimos ter paz com todo mundo. Tem alguém que não gosta de ti por causa da tua fé? Deve ter. Se tu não tem ninguém, então eu até estou duvidando o quanto tu dá visibilidade para a tua fé. Precisamos demonstrar a fé por atos e por também palavras, verbal e atitudes. Precisamos. Ah, pastor, eu me converti, todo mundo gosta de mim. Será que isso está certo? Quando o Senhor disse que nós, por sermos seguidores deles, teria pessoas que iriam nos odiar. Eu estou lendo um livro agora sobre o maior edifício, o maior prédio, em termos de arquitetura e beleza, que foi construído na antiguidade, que era o Coliseu Romano. Tem as ruínas ainda do Coliseu até hoje, lá em Roma. Sobrou uns pedaços. O arquiteto, não tem nem o nome dele, não tem placa nenhuma com o nome dele. Sabe por quê? Porque quem construiu o Coliseu, quem bolou as ideias todas, até hoje a arquitetura fica embasbacada com aquilo tudo lá. Foi construído ali no ano 70 a 80, nos anos primeiro século. Foi um cristão chamado Gaudêncio. Um nome até meio gaúcho, né? É um nome meio gaúcho, Gaudêncio. Teve um irmão aqui que fez o papel de Gaudêncio um dia. Pois desse irmão, não tem uma plaquinha, não tem documentos, nada, porque ele se tornou cristão, isolaram ele dos relatos do Império Romano, só porque foi cristão. Tem histórias e mais histórias de generais que lutavam em favor do Império, generais super bem-sucedidos, generais que expandiram. Um general em especial diz que era um homem sempre vitorioso, mas um homem bom com os soldados dele, tratava com humanidade. Esse general se tornou cristão. Um dia saiu ele e mais alguns a fazer uma caçada esportiva desses servos, alces. E eles saíram a fazer a caçada com cachorros, cavalos. Esse homem era fantástico lutador, fantástico atirador. E um alce muito grande, nunca tinham visto nenhum igual. Ele começou a perseguir esse. E os outros soldados, amigos, ficaram para trás. E ele era um homem que ia perseguir até o final. E chegou num lugar, já ao entardecer, ele alcançou o alce. O alce estava lá num morro, em cima de uma pedra, e ele embaixo. Quando ele foi atirar a flecha, ele ouviu uma voz. E veio um brilho divino naquele lugar. E chamou ele pelo nome. Eustáquio. Eustáquio, eu sou Jesus. Muito parecido com aquelas palavras que foi dita a Paulo. Eu tenho visto que tu és um homem bom, um homem que tem uma humanidade. E Jesus mesmo começou a se revelar para esse general romano. E esse homem caiu ali naquele lugar. passou a noite na mata, na selva, todo mundo preocupado se teria uma outra fera matado ele. E ele volta de manhã para casa. Não matou o servo. Ele foi como general, foi como caçador, e no fundo foi caçado. Mas caçado sem arma, caçado pelo amor. Jesus se revela para aquele homem e ele vem para casa e diz para a esposa dele: querida, eu agora sou um cristão. Naqueles dias, irmãos, se matava crente todos os dias, lá na arena. Se matava crentes, passavam piche neles e tocavam fogo. Era assim. Agora aquele homem chega e tenta imaginar o que significa ele dizer: minha esposa, eu agora sou um cristão. Quando ele disse isso para os chefes dele, imediatamente foi destituído do cargo de general. Tinha feito todos os melhores serviços para Roma, foi destituído. Ficou pobre, perdeu tudo, não tinha ninguém, dava emprego para ele, nada mais. Teve que se mudar do país. A história é fantástica, quando você vai lendo essas histórias dos primeiros irmãos, você vai lendo os livros e vai chorando, não tem como não chorar. Gente que se identificou, gente que se entregou de tal maneira para Jesus, que perdeu coisas. Teve gente que perdia a vida. Mas Jesus é bom demais. Traziam jovens que se convertiam. Mães com bebês traziam e botavam na arena só porque eram cristãs. Teve muitos casos que lá embaixo das arquibancadas eles provocavam os leões, os tigres. Eles batiam nos animais, colocavam ferro quente nos animais para o animal ficar furioso e largavam na arena. Ali tinha uma mãe, às vezes, com um bebê. Tinha uma jovem mãe, só porque era cristã. Inúmeros casos testemunhados por historiadores. O leão furioso saía de lá e vinha na frente dos crentes e começava a lamber eles. Cabia 100 mil pessoas no Coliseu. Mais que praticamente qualquer estádio de futebol hoje. O povo estava ali vibrando com cada morte. E vinha o leão. Muitas vezes se deitava aos pés dos crentes. Os crentes não iam com medo. Eles iam adorando a Deus, iam louvando. Eles sabiam que tinha algo maior e melhor para eles. Porque a nossa vida, irmãos, não se resume aqui. Te identifica com o Senhor. Se tiver perdas, que tenha, afinal, tem um ganho muito maior que compensa tudo. Mas nós temos tido a experiência. A nossa fé tem nos trazido ganhos sem limite, irmãos. Inclusive ganhos materiais. Tem trazido. Mas honra ao Senhor. Não dá, como eu dizia, não dá para agradar todo mundo. O Senhor disse que Ele veio trazer paz, Ele veio trazer divisão. Pode ser que alguns de nós é uma pessoa mais sensível. E se teu pai e tua mãe botam uma pressão, larga-se Jesus, larga-se a igreja. Há pessoas que cedem a essas pressões. Estão fazendo a pior escolha. De repente uma namorada, um noivo. Se tu quer a igreja, tô fora disso. Noiva, namorado, então tenha coragem de dizer: eu fico com Jesus. Há poucos dias atrás, uma mulher me procurou e disse, o marido dela: se tu quiser Jesus, acabou o nosso casamento. Eu acho que não há ninguém tão a favor de casamento quanto eu. Mas se é entre Jesus e esposa, Jesus e esposo, ficamos com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, que depois que você começa a conhecer Deus, depois que o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de ti, pessoas não podem ocupar o lugar, ainda que sejam as pessoas que você mais ama, não podem ocupar o lugar do Senhor. Nós, crentes, não mandamos ninguém embora, no sentido de casamento. Diz o apóstolo Paulo, se o incrédulo quiser se apartar e ir embora, que se vá. Nós não mandamos. Porque nós fizemos de tudo para preservar o relacionamento. Mas se chega ao ponto, ou ele, ou eu, então nós temos clareza. Ele. Amém, irmãos? É isso. É crentes bem firmados é o que o Senhor precisa. Pode ser que alguns de nós tenham dificuldades, mas, pastor, a minha família vai ficar dividida. Antes eu era da religião tal, agora sou cristão. Eu não gostaria de dividir. Não foi você que dividiu. Sabe quem foi que dividiu? Jesus. E Jesus dividiu para que você seja a luz lá dentro da tua família e trazer os outros para Cristo também. É por isso, irmãos. Uma vez eu estive numa reunião, foi lá no leste europeu, e muitos pastores estavam deixando instituições, igrejas tradicionais. Igrejas que não criam na obra do Espírito Santo, igrejas que estavam se acomodando, até se estavam se mundanizando. E muitos pastores estavam com um sentimento, eles deixaram essas igrejas para ter um trabalho mais bíblico, mais claro, mais fervoroso. E muitos deles estavam tristes. Ah, eu acabei dividindo a minha igreja. Eu acabei criando uma cisão. Eu acabei separando, às vezes, pais e filhos. Uns vieram para uma igreja, outros ficaram noutra. E esse pastor, um homem idoso já, que anda com Deus há mais de 50 anos, ele disse a nós, não foram vocês que separaram. Não foi vocês que dividiram. Foi Deus. Quando aquele homem disse isso, deu uma paz em todos os pastores que estavam ali. Porque muitas vezes a gente também tem a falsa culpa. Você já ouviu falar da falsa culpa? De repente alguém diz, mas o que foi que eu fiz? Eu acabei, toda a minha família tem um tipo de fé e eu acabei tendo outra. Você começa a se sentir culpado por isso. Não, você não pode ter culpa por estar fazendo a coisa certa. Se tem culpa por fazer o certo, é a falsa culpa. Se houve divisão, se houve espada, porque você se identificou com Jesus, continue com Jesus e continue em paz. Quem são as pessoas que a gente mais ama nessa vida? Você viu? Olha o verso 35. Ou especialmente o 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim? Acho que todo mundo que ama o pai, né? Que os dias é o dia deles. Mas parece que a mãe o pessoal ama mais. Parece ou não parece na nossa cultura brasileira? Parece. Tem um ditado popular aí, né? Que mãe é só uma. E pai é qualquer um. Isso é na cultura popular. Nós cristãos sabemos que não é assim. Mas a figura da mãe é uma figura, assim, super especial para a grande maioria de nós. A mãe é protegida nos nossos sentimentos. E aqui fala que a mãe é inferior a Jesus. Também o pai, se você o tem em altíssima consideração, está certo, deve tê-lo mesmo. Mas também ele é inferior a Jesus. Tem mães que colocam os filhos num lugar tão alto que parece que eles são meio divinos, semideuses. Não, mãe. A posição que Jesus ocupa sempre é a maior. Todas as outras são inferiores. Isso tem que estar bem definido dentro de nós. Só a Bíblia manda honrar pai e mãe. Se nós pegar a Bíblia como se fosse só um escrito antigo. A primeira vez que foi dito isso para honrar pai e mãe, foi lá no ano praticamente 1500 antes de Cristo. Não tem nenhum escrito dessa época que manda honrar pai e mãe. A Bíblia manda. Jesus recuperou essas palavras de Moisés e citou-as diversas vezes. Do ano 30... Não tem nenhum escrito que manda honrar pai e mãe. Aliás, dos escritos de hoje em dia, que você lê livros, lê revistas, lê autores, é muito raro algum dizer isso também. Veja, Como Deus protege essas figuras especiais, pai, mãe, como Deus protege a humanidade, filhos, nora, sogra. Mas Deus tem um lugar superior. Se alguém consegue amar corretamente, somos nós que temos sido transformados pelo amor do Senhor Deus na nossa vida. Irmãos, firma bem o compromisso com o Senhor. Todas as pessoas à nossa volta, especialmente os do nosso relacionamento sanguíneo, são especiais. Mas o relacionamento espiritual está acima disso tudo. Se nós trocarmos Jesus por uma pessoa, então nós estamos dizendo, Jesus, tu não és tudo isso que tu dizias ser, ou eu não te considero tudo isso aqui dentro de mim. Eu considero outra pessoa mais importante. Eu considero outra coisa mais importante. Eu considero bens mais importantes. Eu considero o meu lazer ou o meu esporte mais importante. Tem muita gente, irmãos, que deixa às vezes de vir a culto para ir a futebol. Tem gente que deixa de ir a culto para olhar a Fórmula 1. Tem gente que deixa de congregar, que troca as coisas do Senhor pelas coisas naturais. Não é proibido essas coisas. Mas quando invertemos a prioridade, é pecado. Não é proibido você ir assistir um futebol. Não é, não. Não é proibido alguém que gosta de Fórmula 1. É um esporte. Mas nunca isso pode tomar lugar de Deus no nosso coração. Jamais pode acontecer isso dentro de nós. Vejam, o Senhor disse, quem ama seu pai, sua mãe, mais. Você deve amar pai e mãe. Mas menos que a Deus. Cada um no seu lugar. Deus, pai, mãe, filhos. Depois vem os relacionamentos de irmãos, de igreja e assim por diante. Quando isso está bem definido, você não vai sonegar a verdadeira adoração. Você não vai substituir. Também quando você tiver que se identificar a sua fé para os outros, identifique. Identifique. Sabe, irmãos, às vezes parece que alguns têm uma vergonha do Senhor Jesus, que até parece que foi Jesus que traiu Judas. É aqui dentro, irmão. Ou alguém conseguiu nos assustar tanto, nos amedrontar, que nós não falamos uma palavra. Não. Nós falamos, e não é falar só por falar, nós falamos porque amamos as pessoas. Não tem gesto maior do que falar de Jesus para alguém e orar por alguém. Não tem gesto maior de amor. Porque a tua fala pode Deus usá-la para levar uma pessoa para a vida eterna. Você já foi num consultório médico? Já foi ali num lugar que tem que esperar ou numa fila de banco? E ali todo mundo fala de tudo que é assunto, né? Ali entra assunto de religião, de política, esportes, tudo, economia. E de repente alguém lá diz para o outro que está conhecendo na fila, naquele instante. E fala, bah, ando meio doente, ando isso. Mas eu conheço o pai disso, a mãe daquilo. Já dão a receita. Eles não têm vergonha de falar da fé. Ainda hoje falava com uma pessoa aqui de Canoas e aqui da igreja, que tem muito contato com os sírio-libaneses e turcos aqui de Canoas. E ela nos dizia que quando chega a hora das orações deles, os que são crentes mesmo, na religião deles, eles param tudo, pode estar atendendo o cliente, para e vai fazer. Mas o cliente? O Deus deles, eles julgam mais importante que o cliente. Acho que temos alguma coisa até a aprender com isso. Parou, é o horário da oração. Agora estão no mês do jejum, não é? O Ramadã. E eu perguntei, eles estão jejuando? Os que são devotos estão jejuando. 40 dias. Todos os dias, encerra após o pôr do sol. Aí jantam. Começa o seguinte jejum. Jantam, começa o seguinte jejum. E nós? em termos de devoção, de entrega, de identificação. Precisamos fazer, no meu ver, até uma pergunta autocrítica. Se nós dizemos ter a fé correta, e temos, temos as escrituras corretas, e temos, por que ficaríamos intimidados? A grande arma do diabo contra nós é a timidez. Não é aquela pessoa, mas pastor, então tem que ser falante. Não, não é isso que eu estou falando. Você não precisa ser falante. Fala o necessário. Tem que ser uma pessoa super comunicativa. Não, você pode ser do seu jeito, com a timidez natural, mas pode vencer a timidez natural para falar de Jesus para alguém. Quantas pessoas, Deus me dá a graça e eu falo. Falo alguma coisa, falo outra. Às vezes começamos a falar de assuntos bem periféricos. Mas eu sei onde eu quero chegar com a conversa. Eu sei. Eu posso citar o exemplo de hoje de novo? Eu estava almoçando perto de uma mesa dele. E ele estava falando sobre uma conhecida deles, que eu não sei quem é, que tinha visitado uma outra igreja. E eu captei igreja, pô, estiquei o ouvido, foi lá no prato dele. É, igreja. E quando ele fala igreja, eu olho para ele, e tu olhou para mim bem na hora, né? E eu cumprimentei, tudo bem, nunca vi o homem. Eu não sabia o que dizer aquela hora. E eu estou aqui, estou só na minha, estou aqui comendo, mas estou ligado lá. Né? Porque eu quero abençoar alguém, gente. Aí ele foi pegar a sobremesa, eu disse, ah, tá ali. Está quase no fim da refeição dele. Mas eu vou falar alguma coisa. Com licença. Desculpe a intromissão, foi essa palavra que eu usei. Vocês estão procurando uma igreja? Aí ele me contou rapidinho. Então tá, muito obrigado, te convidei. Pá, pá, pá. É simples, gente. É uma coisa simples, preciso só dar um passinho. É claro, nessas horas, um ouvido esticado ajuda. Né? E uma língua que fale só o que tem que falar. Eu estou contando uma experiência de hoje. Quanta gente passa no teu caminho. Quanta gente até vive diariamente perto de ti. E de repente a gente acaba silenciando. Acaba se encolhendo. Quando nós podíamos abençoar alguém. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não quero empurrar a religião goela abaixo. Eu também não. Mas um pouquinho pode. Eu? Não precisa forçar nada. Porque você fala algo e o Espírito Santo vai pegar aquele pouco ou muito e vai trabalhar na pessoa. Vai. Quantos de vocês têm relacionamentos comerciais? Relacionamentos profissionais diversos. Quanta oportunidade Deus nos dá. Nós precisamos aqui, irmãos, realmente manifestar isso. E aí diz que o Senhor vai nos confessar diante do Pai. Ele vai dizer, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Esse não é. A confissão é mais do que a declaração verbal, eu sou de Jesus. A confissão, você vai mostrar nela a sua identificação plena com Jesus. Não sonega isso. Mas pastor, eu sou tão iniciante na fé. Não tem problema. Pastor, eu não sei pregar, ninguém te mandou pregar, deixa isso para mim. Entenderam, irmãos? Eu, digamos, fui preparado para isso, treinado para isso. Mas testemunhar. Todo mundo não só pode como deve. O que custa dizer para uma pessoa enferma, lá num consultório médico, ou mesmo uma pessoa enferma numa fila de banco, dizer, Jesus te cura. Jesus te cura. Você pode, quantos de vocês podem dizer, Jesus já me curou? Por acaso a mão dele encolheu desde que curou a mim? Não. Basta dizer isso. Pessoas que estão apavoradas, pessoas que estão destruídas por dentro, Jesus te reconstrói, Ele te perdoa, te levanta. O que custa dizer isso? Mas te identifique e tenha claro que você ama mais a Jesus do que a todos os relacionamentos humanos, e você ama mais Jesus do que a você mesmo. Se você tem isso firmado, você terá capacidade de perder amizades, perder coisas com alegria, sem murmurar. Ah, e tem que ser crente. Na hora que temos perdas, aí se vê quem é do Senhor mesmo. Perdas, digo eu, também temporárias. Porque muito e muito mais coisa teremos. A fé chegou até nós, irmãos, abaixo de muito sangue. Se calcula que se matou na arena do Coliseu 100 mil cristãos ao longo dos anos. 100 mil. Comido por leões, chifrados por touros, incendiados, afogados, porque lá também eles faziam brincadeira de batalha naval, enchiam de água, tinha uma capa, o negócio era fantástico. E brincavam de matar crente afogado. A fé chegou a nós num rastro de sangue, começando pelo nosso Senhor, passou pelos apóstolos, todos foram mortos, né? E continuou na segunda geração, terceira geração de cristãos, e continuou, e chegou até nós. Diz lá no livro de Hebreus, para nós olharmos a grande nuvem de testemunhas. Hebreus foi escrito ali pelo ano 65, 70, na época do imperador Nero. Ele brincava de incendiar cristãos. Piche neles e fogo. Era brinquedinho do malvado Nero. E aí foi escrito lá o livro de Hebreus. Leia Hebreus, sabendo que isso estava acontecendo naquele momento. Você vai ter outro entendimento. E lá diz que teve irmãos que foram serrados pelo meio. Botavam dentro de um toco de madeira e passa a serra. A gente começa a se apavorar dessas coisas. A fé chegou a nós, num rastro de sangue, porque gente se identificou com Jesus, que perderam a vida. Afinal, nesse caso, a vida é tudo. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena dizer, eu sou de Jesus. Mas não é, eu só sou da boca para fora, eu sou de verdade de Jesus. Confessa Jesus. Tenha Jesus no primeiro lugar, no maior lugar. Diz aqui no livro de João, eu vou ler um pedacinho para vocês. Só escute para nós encerrarmos essa palavra. Quando um homem cego foi curado da sua cegueira de nascença, ele chegou em casa, imagina um filho chegar em casa, né? Era cego e agora está vendo. Quem te curou, meu filho? E ele diz, ó, foi Jesus. E aí veio a pressão dos religiosos da época e queriam dizer que não era Jesus e não era Jesus e pressionaram os pais do cego ou do ex-cego. E quando disseram, quem curou teu filho? E os pais disseram, não sei. Pergunte para ele, ele tem maior idade. Os pais podiam ter dito, foi Jesus. Eles sabiam que foi Jesus e empurraram para o filho. Teve um grupo de homens, lá em João, no capítulo 12, lá diz assim, só escute. Muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus que pressionaram contra, não confessaram Jesus para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas criam em Jesus, as autoridades começaram a se converter, mas não demonstraram publicamente a fé. Eles seriam expulsos da sinagoga. Para entender isso, nos dias de Jesus, toda a vida social era em torno da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde se orava e se ensinava o Antigo Testamento. Ali ensinavam-se os meninos a lerem, só os meninos iam na escola. Ali então o rabino ensinava os filhos, e se agora o teu filho, teu pai não crê mais, você filho não crê mais naquela maneira, vocês eram expulsos, logo eram expulsos da vida social. Seria hoje, teu filho é expulso da escola, você é expulso da cidade, não tem mais lugar para vocês, porque agora vocês são cristãos, é isso que estava acontecendo. E eles no fundo, dizem, nós cremos, mas nós não queremos perder os benefícios sociais. Ah, meus irmãos, crer em Jesus tem consequência. Tem. Quantas vezes sua imagem é denegrida, é amassada na opinião pública, você tem que ter certeza que você está com Jesus. Não recua, não retrocede, porque o recuar traz perdas, algumas irreparáveis. Com Pedro deu para recuperar Pedro, mas quanta gente, quando estava ali por ir para o martírio, ser lançado na boca do leão, recuavam. Quanta gente abandonou o Senhor por causa da pressão. Não ceda, porque afinal, vale a pena ser de Jesus. Eu já estou andando com Jesus há 30 anos. Mas isso aí não é nada. Perto dos bilhões e bilhões de anos futuros que eu andarei com Ele. Amém? E você também. Esses 40, 50, 80 anos que nós vamos andar com Jesus aqui nesse mundo. Isso é pouco. Quando pensamos em toda a eternidade que nos aguarda. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Quando nós cantamos esse louvor, atrai o meu coração. Ah, quando eu canto isso, eu digo, Senhor, puxa meu coração para o teu lado. Puxa, Senhor. Porque tem tanta coisa ruim que quer puxar os nossos corações, não tem? Puxa o meu coração para ti. Gostaria que você pudesse agora orar pessoalmente. E se você não tem manifestado a tua fé a outros, não tem tornado a tua fé pública, é possível que você tenha fé em Jesus, uma fé forte, firme, mas falta um passo mais na fé, o passo da coragem. A fé não é só acreditar. Mais um ingrediente da fé é a coragem. E você pode pedir isso para o Senhor. O Senhor sabe que nós somos frágeis, somos temerosos, o Senhor sabe. Mas Ele vem para encher o nosso coração de coragem. Quer alguém te pressione e pergunte, você é cristão? Você pode dizer, sou. Mas não espere também alguém te perguntar. Tome a frente e mostre isso aos outros. É um ato de amor. É um ato de amor. Se você fracassou nesse assunto, ou você sofre demais porque até dentro de casa tem oposição, tem incompreensão, lembra que não foi você que dividiu a sua casa. Irmãos de sangue, às vezes tem um que crê, dois não creem, dois creem, três não creem. Sabe quem botou a fé em vocês? Foi Jesus. Não tenha falsa culpa. Eu estraguei minha família. Não. Você está no processo de consertar toda a sua família. Também nesse aspecto espiritual. Fale com o Senhor por um momento. E se você tropeçou, diz, Senhor, tem compaixão de mim, me perdoa. Nós até teremos a ceia hoje. Senhor, se eu me acovardei num determinado momento, e você aí que está sabe se isso houve. Se você, por algum motivo, ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu gostaria que você pedisse, Senhor, me ajuda de todo o meu coração, eu te peço. A colocar Jesus acima de tudo que há nesta vida. Me ajuda, Senhor. Pode pedir isso ao Senhor. com o Senhor. Esse é um ambiente que é para ser um ambiente de construir a sua fé, não destruí-la. A palavra de Deus, ela é para gerar fé, não para arruinar o seu coração. Senhor, traz muita coragem. Você gostaria de pedir isso para Deus? Ao meu coração. Traz muita coragem, Senhor. Não que eu queira aparecer, porque eu quero fazer o Senhor ser visto pelos outros. Fica conosco, Senhor. Também te peço, Pai, se alguém entre nós não te conhece ainda, te revela, assim como o Senhor se revelou ao general lá no ano 307, Senhor. Aquele homem foi caçar, e no meio da selva o Senhor se revelou para ele. Aqui hoje pode ter gente que ainda nunca teve uma revelação pessoal, e nós te pedimos, abre o entendimento, abre o coração. Também te peço, Deus, por todos nós, perdoa os nossos pecados. Nós não temos justiça própria, nem temos nada para apresentar diante do Senhor, para querer argumentar que o Senhor nos deva o perdão, que o Senhor nos deva a salvação eterna. Não, não temos. Essa moeda não está na mão do homem. Só quem pagou pelo nosso perdão e salvação foi teu filho Jesus. E eu recebo o pagamento que ele fez por mim. Você também recebe? Eu recebo o resgate. Estávamos na mão do inimigo, de Satanás, Senhor. E Jesus pagou o resgate pela nossa libertação. Eu recebo. Eu não me salvo sozinho, eu sou salvo pelo grande e poderoso Salvador Jesus. Senhor, eu quero me identificar contigo toda a minha vida. Você gostaria de dizer isso ao Senhor? Só diga se você quiser mesmo. Eu quero me expor, Senhor. Eu quero dar visibilidade àquilo que está dentro de mim. Quero tornar público. Senhor, eu te coloco acima do meu pai e da minha mãe. Eu te coloco acima dos meus filhos e acima da minha esposa. Acima do namorado, da namorada, do noivo, noivo. Eu te coloco acima. Você, se está enquadrado numa dessas situações, você pode dizer isso para Deus. Eu te coloco acima do meu trabalho. Eu te coloco, Senhor, acima de dinheiro. Eu te coloco acima de propriedades, acima de automóveis. Eu te coloco no mais alto lugar do meu coração, Senhor. E não vou esconder o que o Senhor tem feito por mim. Obrigado, Senhor. Fica conosco agora na hora da ceia. E lembramos o que o Senhor fez na cruz. O Senhor nos colocou também em primeiro lugar no teu coração. Obrigado, Senhor. Já está tudo pago. Já não há dívida que o Satanás possa vir acusar-nos de devedores. Porque recorremos à moeda celestial, ao resgate divino, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Continue na presença do Senhor. Deixa Deus ministrar o seu coração enquanto você ouve esse hino.